mão pro alto porque começou o show. De 90 BPM a 102 que vai o flow. Agora fecha os olhos, parceiro, e sente a vibe. A ginga da favela é que tá dominando o baile. Tipo Bon Vivant, que sabe que os mano quer pausar no sofrimento, dinheiro, carro e mulher. Pois é, quem quer sofrer, diz pra mim sofrer pra quê? Vida curta é só pros bucha que gosta de aparecer. Tipo mosca na pista, com os pano de estilista. Isso é coisa de playboy, porquinho capitalista. Tu sabe quem eu sou, não vim para brincar. Dudu de Morro Agudo, meu vulgo DMA. É o rolo compressor que veio pra ficar, passando por cima daquele que não acreditar. Comunista e socialista pedem morte aos nazistas. Fogo na Ku Klux Klan, organização de racista. Abrindo passagem, só os pretos no comando. Quem é contra a chibatada sabe do que eu tô falando. Abolição de 88 foi pra enganar mané. O livro de história não conta, mas a gente sabe qual é. Esconde o rosto, pois estamos sendo procurados. Antigamente Black Panther, mas hoje enraizado. Enraizado. Abrindo passagem, rolo compressor. Abrindo passagem, rolo compressor. Abrindo passagem, rolo compressor. Abrindo passagem, rolo compressor. Compressor.